Temos umas boas datas para ingresso agora no portão 08, ok? Só mais um instante a sua liberação. What? Sonar 6259, we are ready for taxi. Ok, Washington 6259, clear taxi via Abrams and India after unloading point runway 10, call Tower on 118.6. Just altimeter 1011. We are clear tank via April Inch and hold short 1186-1011-6259, thank you. Salvador, go 1601, está no gate 5, solicito apoio e encerramento. Tente voo no 601, aguarde só um instante para iniciar no 05, temos duas aeronaves que vão cruzar o pátio agora, aguarde só um instante. Aguarda, voo no 601. Gol no 940, após o Airbus da TAM parquear no gate 8, está autorizado iniciar no 07 e chame para o táxi. Sim, após o Airbus da TAM parquear no 8, autorizado o estacionamento, o gol no 940. Está autorizado o pushback e acionamento, chame táxi. Autorizado pushback e acionamento, igual no 601. Lima Lima, tá visual com aeródromo? Tá cheio, irmão. Quanto, Reno 8, decimal meia dúzia. 8, meia, meia, meia. Salvador, Romeu Lima Lima? Romeu Lima Lima, confirma suas intenções? Intenção de pouso na 10. Tá ok, então pode prosseguir pro, como se fosse no final da 17. Quando o senhor estiver mais próximo, o senhor usa e já pousa na 10, pode ser? Pode ser. Prosseguir para o final da 17, aí mais próximo, criar para o final da 10. Afirmativo, informe pronto para girar para 10. Número 1 na correção, número 2 na aproximação, capturou na 0 do Salvador. Afirmativo, 050 projetado, 2 0. Ok, o 567 está autorizado. Incide imediato, pushback, chame táxi. Médio no 567, cuidado imediato. Para posicionamento, voo 1273, está no gate 3. Gente, voo 273, mantenha a posição, é o número 1 no setor, temos aeronave à sua direita, a banda da companhia está iniciando no 2, ok? Demais. Quando a linha decola, chamar minha 2-4. Afirmativo. ajuste autorizado com voa esquerda, voa rotatória, parte visual com aeródromo. O ajuste 1011, o nome eu peço. Semana presente no retorno para a rotatória, o Índio November Alto. Taxi do Gol 1940, 190 a bordo, 4 horas e 13 de autonomia, alterna Galeão. Gol 1940, aguarde só um instante para o seu táxi, previsão 1 minuto. Sérgio 1940. Salvador, o Gol 1601, instruções de táxi, está com 1974 a bordo, autonomia 3 horas e 55, alterna Capim. Colosso 49, chame controle 198, bom voo. 198, obrigado, senhorita, bom trabalho. E siga mesmo com o número 2 do ponto 0, 1010, via Índia, e laxa minha torre, em 1286, o ajuste é 1011. Cara, a temperatura na frente vai seguir a mesma. Você espera chamar a torre 286. Gol 1601. O Gol 1940. Fique atento à aeronave da sua convenha que está em táxi agora. Siga a mesma. É o número 3 no ponto 0, então 1010. Prosseguindo pelo pátio e Índia. E lá chame a torre em 1186. O ajuste é 1011. Entende o Gol 1940. Yeah, 5890 está livre da restrição em TAP, desce para 2000 pés, ajustado 1011, livre LS, aposta estabilizada. Estimativo, descendo para 2000, livre da restrição de TAP, web 5890. Lima Lima, solo 50, confirme o pátio. O pátio 3. Libere próxima à direita, chame solo em 1219. 1219, Lima. 7 com 1834, 6 horas e 50, alterna a cabine. Ciente, o voo no 567, autorizado o táxi à direita, ponto espera da 10, chame a torre 1386, e o ajuste é 1011. Taxi, quando espera chama a torre, voo 1567. Voo no 601, siga o tráfego à sua frente. Vai seguir o tráfego à frente, voo no 601. Salvador Lima Lima livrando para o pátio 3. Gente, Romeu Lima Lima, tá. Ingresse agora na taxa 3 kg e fique atento ao sinalizador no pátio 3. 91, ativo. O 67 está pronto? Sim. A linda cola pista 10, vento 150 graus, 79. É decolada, 10 graus, 567. Tudo é porque o colega da 2 estava pronto. Salvador, zona 601, ponto espera da 10 pronto. A Lima tem 601? A Lima tem, 601. O Galeão, nível 360, decola da pista no zero com a primeira curva à direita, subida da El, após da El, Leda, após Leda, DCT, Bidev, em Bidev, intercept a El, November 857, até Porto Seguro, e após a Pesulu no 6, até Grufe, e após a Pesulu 14, até Toquim. O controle 119.8 e o transponder é o 5412. Salvador, vou 1940. Espera da 1-0-2, pronto para decolar. Aguarde 1940. 1-5-4-0. 1567 da Gol, decola 5-4, chame controle 19-8, bom voo. 19-8, boa tarde. O transponder é o 5412 e a subida é da El, após da El Leda, após Leda DCT Bidev para interceptar a LP 9857. Ok, e prosseguir na LP Zulu 14 até Toquinho, ok? Toquim, Tango Oscar. Ok, o cotejamento está correto e chame pronto no gate 1-0. Morada gate 1-0, é o Jan 3-1-0. Dá uma previsão para o Gon 273 ou outro? Toma. Autorizado, Gon 273, chame táxi. Chama ele. No 940 ali mantém. Eu mantenho no 940. O 601, decola aos 56, chame controle 19-8, bom voo. 19-8, grato, gol no 601. Olha, Salvador, o Índia November Alpha está na rotatória visual com o campo. Índia November Alpha mantendo a rotatória, chama torre 1-1-8-6-2. Mantendo a rotatória, chama a torre em 118.60, Índia November Alpha. 7-5-8-1-0, completa final, chama a torre 1-1-8-6-2. 18-6, é vigente. Controle Salvador, gol no 601, decolou, subida da Euleda. Gol no 601. Está passada na decolagem, sobe nível de voo 360, após 2000 Leda, após Leda Bidev. Sobe 360, após 2000 Leda, Leda Bidev, gol no 601. Autorizado, chamada 5-8-0, prossiga a aproximação, informarei pista livre. 7-5-8-0 do web. Torre Salvador, muito boa tarde, Índia November Alpha está na vertical da rotatória. Índia de November Alpha, autorizado final do ano 7, informe final de 2 milhas. Forma final das 2 milhas, Índia November Alpha. 925-15, enable 13325, 6259, bye-bye. 25, jet 58 no zero, pouso autorizado, pista no zero, vento no 30 graus, 9 nós. Ok, livre pouso na 1 no zero, objeto 58 no zero. No 940, decolou 58, chame controle 198, bom voo. 98, bom. Controle, Salvador, boa tarde, 1940 da Gol, decolou. 940 está sob contato radar, subindo a nível de voo 380. Após 2000, o senhor voa Dael, após Dael, lê da BDEV. 2000 é um lê da BDEV, gol no 940. Para o táxi, gol 1273, está com 175 na porta. 3 horas e 25 de autonomia terra no Campinas. Ano 273, tá autorizado, táxi à direita. E no ponto de espera da 10, chame a torre. Em 118, decimal 6 e o ajuste é 109. M11, ajuste no ponto de espera, 126. Bora. O ajuste de altímetro, 10111. Livre pouso, pista no 7. Livre pouso, pista no 7, Índia November Alpha. Direita, chamei o solo no 219. Direita 219, leve 580. Ponto de espera, pronto, voo 1273. Ali mantém no 273. Vale, aí mantém no 273, tá bom. P5241, temos 75 a bordo, 3 horas e 15 de autonomia, alternado Vitória. Trip 5241, está autorizado o táxi em frente, ingresso no pátio principal e na segunda taxiway, à direita, na Índia. E prosseguindo para o ponto de espera da 10, chame a torre em 18.6 e o ajuste é 109. 7-0-1, táxi em frente, pátio principal, livre via Índia, chamando a torre 18.6, obrigado, uma boa. Solo, Webjet 5-8-0, livrou. Webjet 5-8-0, táxi em frente, via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, Web 5-8-0. Uma bonita máquina. Obrigado. Afirmativo, o solo foi ao 02, autorizado. Alfa, autorizado para fazer o terço de grama aí do táxi 3. Afirmativo, o guardião 07, então o senhor vai prosseguir em frente, táxi em frente, e vai prosseguir a aproximação via cabeceira 10. Vai taxiar sobre a pista 10 e liberar ali a direita para o pátio 3. Obrigado. Identificação chegada, Amanda, presente voadura, descendo para 3 mil pés, ajustado 1011. Jet 5810, está autorizado, gate 02, prosseguindo pela única, Juliette. Positivo, pela única, pela Juliette, pro 02, Poitano 0 do L. Controle. Você está na retaguarda do Webjet, o Guardião? Afirmativa, a retaguarda do Webjet, o senhor cruza até o pátio 3, Guardião. Guardião. No 273, solo 04, corrigindo, decolou 04, chame agora o controle em 198, bom voo. 198, boa noite. Gol no 273, decolado na sua escuta, perfeito da Dial. Gol no 273, oceano, contato radar na decolagem, suba nível de voo 360, da presente, voa Dial, o 1723. Ok, da presente, voa Dial, parou, 360, gol no 273. O 940 chama Recife, ano 251, alternando 33, decimal 25. 251, 3325, boa. Salvador, é o gol no 601, não pode chamar no centro? Sim. É o gol no 601. Gol no 601, prossiga. Ah, podemos já chamar no centro? Afirmativo, gol no 601, sobe restrita nível de voo 340, chama Recife, 1251. Gol no 601, mantém a subida para o 360, chama Recife, 1251, alternando no 33, decimal 25. Recife 1251, 13325, gol no 601. Gol no 940, controle. Olho Salvador, gol no 776, boa noite, informação Sierra. Gol no 776, sendo identificação, a chegada a Mário, descendo ao 050. 050, gol no 776. Pro táxi Tutan 3197 com POAB de 142, alterna Guarulhos, autonomia de 3 horas e 56. O Tutan 3197, está autorizado o táxi pelo pátio principal, ingresse na táxi Índia e no ponto de espera da 10, chame a torre em 102.6 e o ajuste é 10.1, boa viagem. Pátio táxi Índia, no ponto de espera da 10, 1.8.6. Meia dúzia para a torre. Obrigado. E o QNH 101. QNH 101, Tutan 567, controle. Boa noite, 3560, sem tirar a terra. 3560, sem identificação, a chegada a Mário, descendo ao 060. 160, confirma. 060, nível de voo 60. 160. Da 3197.0.0. 3197, a linha decola pista no zero, vento 130 graus, 9 nós. A linha e decola da no zero, 3197, autorizado. Zero sete zero pro 060, 3512 no 8. 070 pro 060, 512 no 8. 5152 no 8, tinha sido autorizado 3 mil pés. A descida presente agora 2000, ajustado na 091, no livre LS, a porta estabilizada. 2000, livre LS, a porta rápida, 512 no 8. Voo na 776, controle. Vai, escuta. Condições de guarduna do presente. Afirmo. Voo 776, voa Duna da presente, o número 2 no sequenciamento, descendo para 3 mil pés, ajustado na 011. 7, voa Duna, 3 mil pés, ajusta no 011, voa na 776. Voo na 273, chama Recife no 251, alternando no 33, decimal 25. Voo na 251, 3325, voa na 273. Da 3560, livre da restrição em TAP, desce para 4 mil pés, ajustado no 012. Então, 4.102, tá 3512. Salvador, boa noite, eu passarei 2224. Seria 2224, acione identificação, chegada, manda descendo 050. 050, a mãe, deixa o copo também. Tá 3560, do presente voa Prodi e Itapa. Tá presente e Itapa, tá 3560. 3560 segue como o número 3 na aproximação, capixeira na 0 de Salvador. É, tá 3560. Passaria do 2224, sua indicada? Ok. Passaria do 2224, sua indicada? 2560. Gente, tem condições de ouvir 2309? Afirma, vamos reduzir. O senhor segue como número 4, aproximação, passaria do 2224. 2224. Controle, está 3197, passando 2000. Está 3197, boa noite, contato radar na decolagem, sobe a nível de voo 360, está presente voo pro de Dael. Direita Dael, 3197. 3197, após Dael, voa Leda Bidev. Dael, Leda Bidev, conforme autorizado. 3197.